As salamandras e os tritões, quando estão na água, nadam como peixes. Mesmo em terra, suas pernas são pequenas e débeis demais para andar ou correr no sentido que reconheceríamos, e a salamandra recorre a um sinuoso movimento natatório, como o de um peixe, no qual as pernas apenas ajudam a dar impulso. A maioria das salamandras atuais é bem pequena. A maior atinge o respeitável comprimento de 1,5 metros, mas ainda assim é bem menor do que os gigantescos anfíbios do passado que dominaram a terra firme antes da ascensão dos répteis. Mas como era o Concestral 17, o ancestral que os anfíbios têm em comum com os répteis e conosco? Certamente se parecia mais com um anfíbio do que com uma miniota e mais com uma salamandra do que com uma rã, mas provavelmente não muito nem com uma nem com outra. Os melhores fósseis encontram-se na Groenlândia, que no período Devoniano estava no Equador. Têm sido muito estudados esses possíveis fósseis transicionais, asterisco. Notavelmente, nesses últimos anos, pela doutora Jennifer Clark e seus colegas da Universidade de Cambridge. Ver seu livro Gaining Ground, The Orange Evolution of Tetrapods. Fim da leitura de asterisco. Entre eles, o Ichthyostega e o Acanthostega, que parece ter sido totalmente aquático, mostrando que originalmente as pernas evoluíram para movimentação na água e não em terra. O Concestral 17 poderia ter sido mais ou menos parecido com o Ichthyostega ou com o Anthostega, embora ambos fossem maiores do que normalmente esperamos dos ancestrais mais antigos. Há algumas outras surpresas para os zoólogos condicionados pela familiaridade com animais modernos. Tendemos a pensar que possuir 5 dedos é uma característica profundamente arraigada nas mãos e pés dos tetrapodes. O membro pentadáctilo é um clássico totem zoológico. Mas dados recentes mostram que o Ichthyostega tinha 7 dedos, o Acanthostega 8 e o Tularpeton, um terceiro gênero de tetrapode devoniano, 6. É tentador dizer que o número de dedos não importa, que é funcionalmente neutro. Duvido. Suponho provisoriamente que naqueles tempos remotos as diferentes espécies se beneficiassem de seus respectivos números de dedos. Eram de fato mais eficientes do que outras quantidades teriam sido para nadar ou para andar. Mais tarde, o design dos membros dos tetrapodes consolidou-se com os 5 dedos, provavelmente porque algum processo embriológico interno passou a depender desse número. Em muitos adultos, o número se reduz em relação à quantidade encontrada no embrião, em casos extremos, como os dos cavalos modernos, para apenas um, o dedo médio. O grupo de peixes do qual os anfíbios se originaram é o dos peixes de nadadeiras lobadas. Os únicos sobreviventes desse grupo são os peixes pulmonares e selacantos, asterisco. O nome em inglês para peixes de nadadeiras lobadas, lobefin, não é usado por consenso. Alguns autores excluem os peixes pulmonados e afirmam que os selacantos são os únicos lobefins sobreviventes. Sigo a terminologia do professor Robert Carroll, Invertebrate Paleontology and Evolution, e incluo os peixes pulmonados entre os peixes de nadadeiras lobadas. Fim da leitura de asterisco. Que veremos respectivamente nos encontros 18 e 19. Nos tempos devonianos, os peixes de nadadeiras lobadas destacavam-se muito mais nas faunas do mar e de água doce. Os tetrápodes provavelmente evoluíram e são hoje os únicos descendentes vivos de um grupo de peixes de nadadeiras lobadas chamados osteolopiformes. Entre os osteolopiformes estavam o Eusteropteron e o Pandelicrites, ambos de fins do Devoniano, mais ou menos da mesma época em que os primeiros tetrápodes começavam a vir para a terra firme. Porque peixes começaram a adquirir as primeiras mudanças que lhe permitiram sair da água para a terra? Pulmões, por exemplo, e nadadeiras com as quais era possível andar em vez de nadar ou além de nadar. Eles não estavam tentando iniciar o próximo grande capítulo da evolução, é claro. Por anos, a resposta preferida a essa pergunta foi que o ilustre paleontologista americano Alfred Sherwood Homer derivou do geólogo Joseph Barrow. A ideia era que se esses peixes estavam tentando fazer alguma coisa, era voltar para a água. Em épocas de seca, é fácil peixes ficarem encalhados em lagoas que vão secando gradativamente. Os indivíduos capazes de andar e respirar ar têm a imensa vantagem de poder abandonar uma lagoa condenada a secar e partir para outra mais profunda em outro lugar. Essa admirável teoria saiu da moda, mas não, a meu ver, por razões boas. Infelizmente, Homer citou a crença prevalecente em sua época de que o Devoniano foi uma época de secas, uma crença que foi questionada depois. Mas, na minha opinião, Homer não precisava de um Devoniano ressequido. Mesmo em épocas sem secas específicas, sempre haverá lagoas rasas o suficiente para correrem o perigo de tornar rasas demais para algum tipo de peixe. Se lagoas com 1,5 metro de profundidade teriam corrido risco nas condições de uma seca severa, as condições de uma seca branda poriam em risco as lagoas de 0,5 metro. É suficiente para a hipótese de Homer que haja algumas lagoas que sequem totalmente e, portanto, alguns peixes que possam salvar-se emigrando. Mesmo se o mundo de fins do Devoniano fosse muito molhado, poderíamos dizer que isso simplesmente aumenta o número de lagoas disponíveis para secar e assim que seriam maiores as oportunidades para salvar tanto a vida do peixe ambulante como a teoria de Homer. Não obstante, é meu dever deixar registrado que hoje essa teoria saiu de moda. Um argumento contra ela é o fato de os peixes modernos que se aventuraram em terra firme fazerem em áreas úmidas, molhadas, ou seja, quando as condições de terra são boas para animais aquáticos e não ruins como na hipótese de Homer. Além disso, existem certamente muitas outras boas razões para um peixe emergir em terra firme em caráter temporário ou permanente. Riachos e lagoas podem tornar-se inviáveis para a vida por outras razões além de secar. Podem ser sufocados por plantas e, nesse caso, novamente, um peixe capaz de migrar por terra para águas mais profundas poderia se beneficiar. Se, como se sugeriu contra Homer, estamos falando em pântanos devonianos e não em secas devonianas, os pântanos fornecem amplas oportunidades para que um peixe se beneficie de andar, deslizar, estrebuchar ou, de algum modo, se deslocar através da vegetação pantanosa em busca de água mais profunda ou, aliás, de alimento. Isso ainda retém a ideia essencial de Homer, de que nossos ancestrais deixaram a água a princípio não para colonizar a terra firme, mas para voltar para o meio líquido. O grupo de peixes de nadadeiras lobadas, do qual nós, os tetrápodes, derivamos, hoje está reduzido a míseros 4 gêneros, mas outrora dominaram os mares quase como fazem hoje os peixes teleósteos. Só nos reuniremos aos teleósteos no encontro 20, mas eles ajudarão nossa exposição porque alguns respiram ar, pelo menos ocasionalmente, e alguns até saem da água e andam em terra firme. Um pouco adiante na nossa peregrinação, teremos notícias de um deles, o saltador do lodo, que nos apresentará um conto sobre uma entrada independente e mais recente em terra firme.